Así es, de Cristo, reverso, somos uno, nuevas criaturas, una nueva Jerusalén. Yo, patriota. A cada patriota en la pelota azul celeste, del este a oeste, de norte a sur, terrestre. Dedico este, pa' que Jesús te muestre las verdades una a una, pa' que ni una duda reste. Escucha, mi hermano, la lucha no es en vano, pues muchas ganamos, vamos que llegamos. Sin paralelos ni meridianos, fronteras ni océanos, en Cristo los más lejanos se dan la mano. Levantamos solamente una bandera, el astronauta ya lo ha dicho, de allá arriba no se ven fronteras. El canto de la paz en medio al llanto de la guerra, el himno santo que da eco en los confines de la tierra. Espera y verás, coopera y tendrás el visto, firmado por un verso hispano y un tocadisco. Somos uno, reverso y de Cristo mixtos. Yo, para lo que venga estamos listos. Para nova pátria vou, sei que vou. Para nova pátria vou morar com meu Senhor. Para nova pátria vou, sei que vou. Para nova pátria vou morar com meu Senhor. Para nova pátria vou. Para nova pátria vou morar com meu Senhor. Aí João, levanta a mão e mande o busão parar. Embarque na viagem, reage e vem pra cá. Atravessa a ponte, um monte de ideia certa, tipo como bonde, James Bond, arma secreta. Mais um da província de espíritos vagabundo. Amo o Brasil, mas patriota de outro mundo. Tem um Zé que pensa que é poliforce e chão, que dá vontade de louco, primado e solta missão, difícil. Esqueça o problema do destino, ensinos perdidos porque aprendo o tom divino. Os primos acham graça no final, tão vindo. Desencosta dos pés, vem pra cá, vem no brilho. Teu rosto, os traços, já nem lembra da aposta. Patriota de rolê, vê, felicidade exposta. Apóstolo João, dizem a PC 312. Se vencer, verá a pátria inteira, novo nome. Então prepara a foto 3x4 pro passaporte. Adote o correto proceder pra ter mais sorte. Sou patriota, sim, levanta a mão pro ar. E por onde andar o Senhor, eu vou louvar. Para nova pátria vou, sei que vou. Para nova pátria vou morar com meu Senhor. Para nova pátria vou, sei que vou. Para nova pátria vou morar com meu Senhor. Para nova pátria vou. Para nova pátria vou morar com meu Senhor. Já é irmão, tô nesse bonde também. Passaporte carimbado pra Nova Jerusalém. E nem vem pedir pra ficar, aqui não é meu lugar. Peregrino sou e pra minha pátria eu vou voltar. Aqui de passagem já tenho a passagem, sem pilantragem, mas com convicção. Ficar por aqui tá fora de cogitação. Espírito Santo, o penhor da salvação. Reverso já ligou, Pablo confirmou. E quem chegar, chegou. Perseverando na obediência ao Senhor. Enquanto segundos vão passando, Nova Jerusalém, me aguarde, eu tô chegando. E pro alto eu vou, pra lá vou subir. Meu lugar não é aqui, nova morada vou residir. Adeus pra quem ficou, não acreditou. Patriota eu sou, e pra minha pátria eu vou. Para nova pátria vou, sei que vou. Para nova pátria vou morar com meu Senhor. Para nova pátria vou, sei que vou. Para nova pátria vou morar com meu Senhor. Para nova pátria vou. Para nova pátria vou morar com meu Senhor. E aí, De Cristo? E aí, Sonic? Um abraço pro você, irmão, tudo de bom. Muito obrigado pela participação. Tamo junto. É isso mesmo, rapaz, aí de Minas Gerais. Temos que ser patriota. Levanta a bandeira e divulga a proposta. Sempre, né não? É nós no evangelho, pro que der e vier. Tamo junto e misturado, que nem você diz, né não? Isso mesmo, é Cristo que nos une. Chileno, reverso de Cristo.